Aquela lenda que malandragem não tem. Malandro que é malandro, não falar pra ninguém. Antigamente era seda, hoje a camisa é larga, a noite começa em qualquer lugar e acaba é na Lapa. O que era calça branca, agora virou bermudão, mas continua o anel, a pulseira e o cordão. Rolezinha 2 de Mustang 73, o hip hop com samba. Bola da vez, rap brasileiro. Viajou o mundo, se encheu de prêmio, agora nobre vagabundo. Chega e tira onda, arrebenta as caixas, entra lá na VIP, bebe cerveja na faixa. É isso que tu quer pra tua vida, parceiro? Fuma um, tira onda, enche o bolso de dinheiro. Malandro que é malandro, tem a cabeça feita, é a tal história da procura da batida perfeita. Uma hora desce, apita a consciência. Vários anos de barulho e tem que mostrar competência. Falar do que eu fiz. É, você fez sim, a consciência dói. Você não vai se livrar de mim. Malandragem mesmo, bebe duas e faz. Leva respeito da rua e sempre um amor de casa. Mas quer saber? É se eu fui esperto, tenho amor e respeito. Eu tô no caminho certo. Só rimo com os bamba, só nos beat bom. Só ando nos pano e represento os irmãos. Ih, lá vem você de novo com esse é papo. É lógico, o Mário tá na mesa e o primo nos pratos. Chega de mansinho, toma de assalto. O bicho pega mesmo, é lá em cima do palco. Olha que malandro, não fica de blá blá blá. O papo é reto, a fumaça que eu jogo no ar. Perdi a vontade, sem querer tirar a vontade. Perdi a salvação, que o rap é o som. Malandro é malandro, então chega de pilotagem. O rap é com samba, então aumenta que tá bom. Perdi a vontade, sem querer tirar a vontade. Perdi a salvação, que o rap é o som. Cada um cuida da sua. E esse sim é malandro de verdade. Mantém a boca fechada com responsabilidade. Muda de conversa sem problema nenhum. Eu nunca vi nem vou ver esse neguinho fumar um. A conduta certa você sabe, eu também. Uhum. Código de rua que a malandragem sabe bem. Malandro isso, malandro aquilo. É só quem fala. Se fosse um tempo atrás eu carregava é na valha. A vida tá boa, vai. Mas sem lamento, agora que a gente tá se acertando no argumento. Então entramos num acordo, eu e minha consciência. Eu vou no sapatinho e ela tem paciência. Conversa fiada, cada um com a sua viagem. Apenas o roteiro de um filme malandragem. Aí personagem, tem que ouvir a sua consciência. A maior malandragem do mundo é viver. É, a maior malandragem do mundo é viver. Então vai, vai. Vai, vai. Então aí a gente fica a saia assim, tá? Eu começo a estudar, Quando eu viajo eu trago estudando, com aquilo, vai ter que ensinar ela, vai ter que aprender muito do caminho do caminho, ela sabe a música, esse é um lado da vida, né? E o outro era aquele problema do morro, né? Não, mas você não tem erro, durante aquele período de sustento, né? Aquele guação, quando ele tinha documento e tal, você vai trabalhar, mas que levava então de campeão, né? Tava em cana quase todo dia, né? Desistia do bar. Foi por isso que eu fiz aquela música ali. Gravei, se não fosse o samba, né? Mas, se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do disco, né? Aquilo tudo é realidade, mas passou, tudo bem. Eu, graças a Deus, tenho todo mundo encontrado, entendeu? Posso provar, né? E como eu consegui amigos, não agrada a todos, né?